Ah, que vontade me deu de dar um beijo bem dado no teu sovaco raspado, desodorado e gostoso, de morder teu calcanhar cansado de todo dia, de bulir em tua nuca tão fofa quanto macia. Ah, que vontade me deu de dar um beijo bem dado no teu sovaco raspado, desodorado e gostoso, bagunçar o teu cabelo arrumadinho e cheiroso, te chupar tudo no ouvido, lamber pensamento espinhoso. Ah, mas que vontade me deu de dar um beijo bem dado no teu sovaco raspado, desodorado e gostoso, dar um abraço arrochado de pião em touro brabo, te ofertar uma flor caipira e ficar ali parado, cheirando o ar que respira. Isso tudo é teu jeitinho de como quem não quer nada levanta bem o bracinho, pedindo pra ser beijada. Isso tudo é teu jeitinho de como quem não quer nada levanta bem o bracinho, pedindo pra ser beijada. Você é luz, é raio, estrela e lua, manhã de sol, pirula no ia, ia, teu jeitinho de como quem não quer nada levanta bem o bracinho, pedindo pra ser beijado. Isso tudo é teu jeitinho de como quem não quer nada levanta bem o bracinho, pedindo. É teu jeitinho de como quem não quer nada levanta bem o bracinho, pedindo pra ser beijado. Isso tudo é teu jeitinho.